Ако Пулс пишете на сайт, ще имате 160 градуса, ройте нойш. Ако хада Пулс на сайт, майка кудето. Prossiga, controle. Tráfego, posição 12 horas, 2.8 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, tráfego helicóptero. Ciente, estaremos atentos, ainda não visual com o tráfego, Alfa Vitor Juliette. Hotel Índia, Índia, controle. Tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas, rumo norte, mantendo 1.500 pés, aeronave Charlie 150. Mike Eco November para Maceió, pátio 3, 070, confio? Gente. Mike Eco November? Gente, ação escrita para siga. Maceió 070 no pátio 3, aguarde cópia. Aguarda. November, copia? Afirmativo, na frente do Maceió. Autorizado Maceió, nível 070, via Golf 677. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda, subida Conde. Frequência do controle 119.35, transponde a 0264. Gente, fala visual com o aeródromo, hotel Índia ainda. Quais as redes de comunicações? Da Conde, transponda 0264, controle de saída 119.3. Afirmo 0264 e o controle 1935, estão pronto para acionamento, Mike F November. Chamará. Chame táxi, Mike Eco November. Chamará. Índia, Índia, chama agora a torre 186, bom pouso, tá, Índia, Índia. Obrigado, Índia. O Alfa Vitor Juliette está livrando a CTR. Gente, Alfa Vitor Juliette, frequência livre para autocoordenação, ao retorno, chame e controle. Palinha, prossiga. Motel India ainda autorizado final do ano 7, reporte 3 milhas, tem todo o seu trabalho. Ainda. Sony, transponde 0145, Mike Papalima. Confia em posição, Mike Papalima. Salvador, na Vasco da Gama. Mike Papalima, mantenha, confirme, tá voando a 500 pés? Mike Eco November, tá pronto pro táxi com 4 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Recife. 10 referências visuais, ajuste ao time, torno 0 no 4, informe a 10 milhas de Salvador, o Mike Papalima. Do táxi até a Taxi Suikilo e cruzamento da Alfa, quando na Delta chamar a torre 18 próximo 612. Certo. Sandy India, firme frente todo o baixo trabalho. Prefixo, autoriza direto pátio 4. Sim, autorizado, transformação direto pátio 4, frente 140 graus, 109, até onde ainda. India, direto pátio 4. Salvo agora 260, posição 5, puxa até que você não mete. Salvo 260, autorizado, chame táxi. Livre, voa na 260. Eu com novembro autorizado cruzamento na Delta chamar a torre, 18-6. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 160 graus, 069. Aliás, decolado 10, mais que November, decolagem 21, chama o controle 119, decimal 35. Controle 119-35, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia para Patagô, Mike Eco November. 95 Guarulhos, 340, confirme o GIT. Tá no 1, tá pronto a cópia. 20 minutos da cópia. Tá escuta. Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da L, transição de Né. Frequência do controle 1-19-35, transponde a 5473. 3295, Guarulhos, 340, para 50. Decola 0. Os primeiros 1.200 metros estão impraticáveis. Primeira curva direita, Del Giné, 119-35-5473. Correto, ponto 01, chame pronto para o pushback, fundamento da 3895. Guardaremos. Salo gol na 260 para o táxi, 76 a bordo, 3 horas e 30, Salvador. 50 graus com 79, chame fora do solo, guardião 02. Zero autorizado táxi à direita via Juliette Alfa até ponto de espera da Delta, quando a torre 118 decimal 612, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera Delta, 86, 1260. Boa tarde, essa identificação autorizada chegada Mari, desça para o nível 050, ajustou o tímetro 1014, vigilância radar. 050 na Mari, positivo, acionou. É, perdão, é bom dia ainda. Sim? Bom dia ainda, tudo bem. Bom, obrigado. Bom dia. Salvador, Guardião 02, fora do solo. Guardião 02, mantenha a frequência, informe a distância que irá permanecer em Salvador. Vamos afastar mais de 10 milhas, setor de Camaçari. Gente, aguarde transferência para o controle de Salvador, Guardião 02. Afirmativo 02. Agora 119 decimal 35, Guardião 02. Maior controle 1935 graus, Guardião 02. Foi Salvador, gol 1260, ponto de espera da área, alto, pronto. Gol 1260, autorizado alinhar e decolar. decolar da pista 1-0. Vento de 170 graus com meia dúzia de nós. A linha decola. A linha decola. 1-0, 1-2, 1-0. São 3-2 no mínimo, aqui, ação identificação, mantém 6-5-0 na Torre Mar, Santa Maria, Salvador. Controle Salvador, guardião. Controle Salvador, guardião, vai 2. 302, mantém 500 pés, voa até Camaçari. Pegou o Salvador, vai para o setor de Camaçari, afastando aí torres de 15 milhas de Salvador. Positivo, informe a 15 milhas. Ok, guardião, vai para o Camaçari. Mike Papa Lima, prossiga para o corredor Axé, 500 pés do altímetro no 0 na 4. Tráfico helicóptero, confirme? Tivo, então prossiga destino visual com local de pouso. Hora habitual. Acionado 0145. 0145. Ainda não recebo o transporte. Salvador, com 1260, passando 1500. Puca. Contato radar, sobre nível 3690, corrigiu 390, perfil Pucaracaju. 39 Pucaracaju, 1260. Checo novembro, poderia informar o estimado para Conde? Está estimando Conde 1453, senhor. Gente. Bom dia, 76740. Objeto 6740, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Desça para o nível 060. O estoutímetro no 014, vigilância radar. Ciente para o 060, no 014, 6740, paciente PSA. Moacir, frequência 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. Recife 2685, 2545, boa tarde. Olha, o Mike Papalima já avisou uma área de pouso, senhor. Vai pousar e chamar na nova. Positivo, frequência livre, pronto, coordenação, Mike Papalima. Desça para 2000 pés, hoje estou altímetro no 014, informe do curso localizador. 2000, vai estar o curso do lado. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu Alfa Alfa Bravo. É o Pátio 3, senhor. A pista a princípio a 1-0. Outro, sou melhor, acho melhor. Gente, 1-0-0 nível para Brasília, guarda-copia Alfa Alfa Bravo. Bravo pela Pátio 3, tem fonte, senhor. Pode acionar por conta do Rússia? Afirmo, aciona o guarda no cópia. Obrigado. Papa Lima já decolado, vai ingressar pela direção. Gente, eu sou 0145, passei o corredor Axé, e fora para a Pitua Sul. Através da Pituba, o Mike Papalima. Pituaçu, chamando Pituaçu. Pituaçu, senhor, coisa. Controle Salvador, gol na 765, nível 110 para continuar a descida, perdeu o contato com o centro. Achando a identificação, autorizado, chegada a mando, esse para o nível 040, estou o time, estou no 014, de Lacerda. Desce para o 040, chegada a mando, gol na 765. O 765, intenção de fazer a RNAV? Pode ser o LSão, Gladson. Vicente. Webjet 6704, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 350, Webjet 6740. Teste confirme para o 6740. Positivo, curva à esquerda, proa 350. Esquerda 350, 6740. Alfa Alfa Bravo é o sol? Escuta, Guardião 02. Papai Romeu Alfa, Alfa Bravo na escuta. guardião é um estaciante que está na área perigosa, coisa proibida, de Camaçari? Afirmativo. Nós estamos aqui na lateral da área proibida, onde o movimento policial já está com a máquina policial que eu estou aqui agora. Então, depois, nós vamos passar ao contorno da área proibida. Certo. Mike Papalima está no Traverso do Itaçu, senhor. Entende visual com aeródromo? Já visual. Chama agora a torre 686, bom pouso, Mike Papalima. 686, graça, bom dia. 14060, localizador. Afirmativo, Campa Vista. Completo procedimento, chama agora a torre 686, bom pouso. 686, obrigado. Corno 765, desça para 2000 pés, eu estou tímido no 0-4, informe do curso localizador, Golno 765. Autorizado 2000, com 1014, repassando o curso localizador, Golno 765, confirmando os 1200 metros iniciais intercitados. Positivo. Obrigado. Webjet 6740, desça para 3000 pés, eu estou tímido no 0-4. Para 3000, no 0-4, 6740. Seja uma centena até Lapa, depois na Agostinho 90, decolando a pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda. A saída é Momo com VATAP 1935-5412 no transponder. Afirmo 5412 no transponder, nível 100, no pátio 3, chame para o táxi. Alfa Bravo. Chamará para o táxi, obrigado. 150 graus, 0 menores. Sim, obrigado. Zero, curva à direita, proa 050. Direita 050, 6740. Seu Mike Papalima já no través do farol de Itapuã, visual com o tráfego aproximando, senhor. Sim, nível? 380, Rio de Janeiro, frente da Serra. 338 será coordenada, guarde cop. Confirma? 380, Rio de Janeiro, será coordenada, guarde cop. Frente, aguardando cop.